começar aqui na floresta. Vai eletrizante. Vai eletrizante. Sobe meu robô, por favor, sobe. Sobe ele, sobe ele, sobe. Vai subindo o robô magino no século. Pega meu robô. A gente começa aqui na Florentina e a partir de agora libera todas as vibrações positivas, porque o eletrizante tá na área. O eletrizante do Pará. É com vocês agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. Pode cantar bem alto que souber, viu? Agora tô bebo sem saída. Porque é com vocês agora. Vida e Robin na Florentina. Só que brinca tratado de ponta a ponta. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me perdendo. Canta bem alto aí. Não. Pode chorar, pode sofrer, que a vida é louca e a curtição é hobby. Joga a mãozinha pra cima, bora aí doidar, vamos se doidar. 3, 2, 1, agora! Started now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Já chegou, o eletrizante já chegou. Cheguei, hein? E a pressão vai aumentar. O eletrizante não para. E a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. China, China. Apaga tudo aí. Só quem levou chifre 2019 dá o grito bem alto aí. E quem colocou o chifre dá o grito também aí. Quem tem um amigo viado dá o grito. Vai, eletrizante! Joga pra cima! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante. Vai eletrizante. Pode sentar. Pode dançar pelada se tiver muita excitada. Pode dançar pelada. Eu quero ouvir. Para de brava, mamina maluca. Já bateu na minha cara por causa da sua babosa. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. É pressão pra todo lado, vai! Porra, perro, botar a cabeça. Porra, perro, botar a cabeça. Orelha revista. O bebê, DJ Beira. KM do bonde dos cria. Desce, vai descendo. Desce, vai descendo. Desce, minha filha, vai descendo. Desce, desce. E o show do Rubem. Briga de quatro. Para, Nicolau. Briga de quatro. Briga de quatro. 3, 2, 1, agora. Acelera. Já. que doido me olha com cara de mal. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor quem não conhece. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador e empresário. Fala o nome do cara. Artista. E o Júnior Eletrizante. Júnior. E o Júnior Eletrizante. Ô pra tua ex e manda aí. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria. A parada é putaria. Fala meu parceiro Paulo do Roxy Bar. A parada é putaria. Só caçando, só caçando. Tô caçando puta, tô caçando puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novo... André Rodrigues, o Eduardo, Júnior Royal Black e a Luana, primeira dama. É assim que eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Vai lembrar. Tu vai começar a lembrar. É agora. Amor, eu sofri tanto sem você. E você? Não pensei que um dia... O Celcinho da equipe TF. Fala, Celcinho. Em machucar seu coração. Hoje sei. Prepara aí, peru. A solidão. Você me perdeu e agora. Vem ali, a Glauci, a Tayane e a professora Andréia. Amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero. E aí, sujo, pro Lírio, equipe DF, fale o filho dos caras de pau. Para de sofrer. Ele, o Márcio. Cadê o neném? Cadê o neném? Bora, peru! Bora, peru! Bora, peru! Bora, peru! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Todos os canhões. Explodiu. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Tu toca muito firme, fala Júlia Eletrizante. Tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora. Aí doidando. Cadê o Loló? Batida. Vou começar a botar pra ir doidar. É, os amigos que brota de PT. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia, tô comendo várias checas. E ela vai, tá demais. Não me queria e agora. Ela é pura perfeição, ainda de fantasma. Hoje fica cheio de tesão, as qualidades. Você não sabe o que ela faz. Chupiquete, boca louca, porca, porra, porra. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. E pode mandar, pode mandar. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Todo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dá tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que eu estudo a minha voz. E seria duvidado que tu é capaz. Se você chuta o balde, nós mete o louco. Vista de adibale, vai, olha, tocou. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver. comigo, sentimental. Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga pra cima. Não importa se ela é puta há muito tempo, se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Fala, Elisson, vai pra cima, Elisson. Toque não para, toque não para. Ela toque não para, toque não para. Vai eletrizante, vai, vai eletrizante. Vira no batidão, vira no batidão, vira no batidão. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Príncipe Pile. Galera, todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como a da... Fala ali o chocolate. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ver que a nossa tropa terra. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou bater meus pés pra multiplicar meus pés. Porque minha mãe é minha, deixa minha família bem. Pode ver. Eu tô voando alto. Idiota. Idiota, idiota, idiota. Cadê os idiotas, hein? Idiota, idiota. Vai ter H! Idiota, idiota. Vai pisou para real aqui. Fala, Bill! Idiota, idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pica. Cauane, bota a cara. E aí, Cauane? Vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha, vai piranha. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate da Nestlé. Rogerinho da Bros, claro que não quero. Velho Bolacha, família Roxon, Luciano, RL Eventos, na casa da Whisky, bora Luciano. Agora fude. O Diego e o Dieguinho GDK. Se falar de amor, tem que se amar. Pra se falar de amor, tem que baixar, viu? Eu acho que esse vai ser o lema de 2020, se já não é. Pra se falar de amor, tem que baixar. Até porque elas só querem agora sim, ó. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Alô! Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Feitiço dela. Doida, vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, vem pegar tua tapinha. É hoje que ele paga todo o mal que ele tiver. Cabelo ok, marquinha ok. Advogado Bill! A unha tá ok. Frotar no Robson e tira brava com teu ex. Frotar no Robson e tira brava com teu ex. Frotar no Robson e tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Canta aí! Ai, ai, ai, amor. Junior. Junior eletrizante. Roubaste meu sentimento. Eu tô a fim de bagulho doido, hein? É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Não dá! Namora não dá, namorada não. Vinícius, balão feijão! Meu coração quer ela, mas meu corpo é uma pra rede de alidas produções. Namorada não, namora não dá, namorada não. Coração que ela, mas não toque é um montão. Meu coração que ela, mas não toque é um montão. É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente, ela vai embora. O Alexandre salve, Pato! Cachota desse. E aí, Pato? Cachota desse. É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu corpo é uma mulher. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu corpo é uma mulher. Meu coração quer ela, mas meu corpo é uma mulher. Já primeiro, a gente vai começar o ano de 2020 com uma festa muito top. Lá no nosso setor, a Terra Firme, quadra do Curtume. E o que é melhor? A festa vai ser dentro da quadra, diferenciada. E tudo no mundo já primeiro. Começa às 6 da tarde. Vixe, bora! O bagulho vai ser doido! Rob já primeiro na quadra do Curtume. Do novo Mega Love Song, você vai se apaixonar. É o Mega Love Song. E Produções. Tentei e não deu pra esquecer. O Nicolau dos Fogos. Você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você. Marquinho do Citroën, direto de Macapá. Fala, Marquinho! Dá-lhe, meu Robê! Eu sei ficar sozinha sem você, minha paixão. Por favor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir. O novo Mega Love Song, eu quero. É só putaria, é só peça. O novo Mega Love Song, você vai se apaixonar. É o Mega Love Song. É o show, meu amor, pra você. É o som, pancadão do Pará. Vestido Playboy, o Murilo das Frutas. Vou começar a machucar, hein? Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. É pra lembrar, pra relembrar. Eu sempre blindei meu coração. O WR Playboy, o Bugueiro e o Daniel da Batfly. E a sobrenama, o Caio Batfly. É nóis, hein? Eu sempre treinei Playboy Beira-Mar. E aí, Playboy? De olhares. Juninho Dias, Diego Laçador, Sete Lobato, a Luana. Mas veio Luara Beatriz. E me deixou em segredo. Rafaela Rodrigues, tá aqui comigo. Bola faz gostoso. Mas veio você. E aí, bola? Pra me ensinar o que é o amor. Vou escrever. Todo mundo dos fugitivos. E aí, Bubu? Todo mundo. Meu amigo Doug da Família 300 está por aí. Fala, Doug! E eu amo você. O Rato, o Clay, fala o Marcola. O robô mais lindo do século. Meu amor, preciso saber onde está você, que não tá aqui. Aqui. Pra gente se amar, eu quero te abraçar. Sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso... Já no telão do Robby aí, Fagner! Paulinho Carnes, do meu parceiro Paulinho Cachorrinho. Sempre fechado com o Júnior, segura aí. O homem que comeu na feira da Sulumigos. Fala, Paulinho Cachorrinho. Do que vale procurar... Casal de pé de briga, o Paguinho, alô, Nanda! E se esconde, é desilusão. Pode cantar, pode cantar. Vai me perder em vão. A polícia me levou. Quando você desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. O Botelho, o Gleidson, falou, chapa. Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Um coração. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Tá ali, uma aquecida. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma na batida. Vai lembrando, vai lembrando. Vai relembrando, Júlio. cara do... Vem, Playboy, vem na barra. Tamo junto, hein? Meu amigo Márcio. Fala, Márcio. Da TF é considerado. Não fui eu quem disse a ver. Empresário Nenê. Bume do comércio. Quando tudo. O Biel. O Mauro, o Marlo. O Mira Dormido. Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma paixão. Gustavo Moraes, o Matheus Cardoso, o Rian, o empresário Silva Oliveira, o Everton e o Tommy Marques de Paico, o Dailo Colari. Luciano. Paulinho, o Igor, 13 e 2 minutos, tá aqui comigo. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Vira a primeira dama, fala, Luquão! Não diga não, que você já superou. Meu parceiro Edson, amor. Aqui pro lado esquerdo é Edson. Tem o meu retrato. Rua Louco lugar. E Andressa, bora pra cima. Você falou. O bagulho doido. Tá na bandida. Bora, Débora. Eu não vou ficar igual no Caribe, pelo amor de Deus. Eu te esqueci, mas só por mim. Manuel Motos, forte abraço, hein? Vai, só vai chorar. Se eu fiz de tão bem, que te esqueci. Que te esqueci. É bolachão, ah. Lembra aí. E aí, Netinho? Um abraço pra você, Maninho. Foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, um momento de amor tão lindo. Rogerinho. Só... E aí, bolacha? Ah, eu devo ser quero. Tá todo mundo aí. Ah, eu vivi com Luciano. É. Um abraço pra você, Luciano. É. Tá com a gente no espetacular. Meu amor, nada mais. O dono do carro aí com a placa Q. Eu vivi. BR 2839. Você não chega lá que tá pitando, viu, teu carro, meu filho? Amor, nada mais. Oh, se você se for menina, meu show do Ruby! Preciso de morfina. Vai virar mais uma! Toma, toma, toma! E a pressão não pode parar! Vai, eletrizante! É a letra mais difícil que existe na música. Assim. Sabe aquele dia que você se foi? Na batida, vai! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Aquele grito! nós que veste as mulheres de linda na terra firme, fecharam com o Júnior. Segura no telão aí, Fagner! Ei, DJ, aumente o som aí. No 12, vai! Pra ver se encontro meu nome. Stephanie Lucas no telão! Tá, minha amiga Rayane, segura aí! Bora, Rayane! Esquecer que tu fere por dentro. O Japa, tá por aí o Japa, tá? Raul Estumano, Leonardo Oliveira, vai Panadira! DJ Nenê, o talento dado por Mel. Empresário Pai Nenê! Nessas horas, fala pra ela se vai. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tem noite de amor. Vitor Freitas, você, Leonardo Multimídia, e aí, Léo? Que não dá pra aguentar, assim dá demais, dá demais. O Nil Chocolate, fala, Nil! Um sentimento tão forte, velho reino doideiro, é nóis! Por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Oh, oh, oh, oh, oh. Segura esse hobby detonando aqui na Florentina. Bora Libra. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar. Meu amigo Júlio, da Royal Black, dos Caixa Baixas, e a primeira da Maluana. É nóis, hein? Baby, eu vou provar o tempo por causa de você. Ao verdadeiro amor, vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade meu amor. Você mudou tudo, até nos deu. Tem uma hora que o cara muda, né? Eu juro que mudei. Eu mudei. Eu mudei. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Esse CD, o cara bebendo uma, papai. É doido, né? Essa aqui machuca bastante. Onde, onde você vai estar? E aí, sujo? Eu preciso. Ele e seu irmão gêmeo, Bruninho. Ao lado. Eu voltei. Esse tempo que bora, Márcio. Sozinho. Já deve, é considerado Fabinho Ferrari. E aí, Fabinho? Tu me abandona, viu? Esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo. Ao lado, né? Não, eu sei que um dia. Olha o Xeripato. Amar. Ele é dele. Tem você. Eu sei que fui eu quem errei. Mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar. Fala, Doug! Tá com saudade de você, viu, garoto? Mas voltei. Maluquinho! Top 10! Uma pancada. É, babai. Vai, meu amor! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar. Toda vez. Eu voltei. Esse tempo que... La Casa da Whisky! Sozinho. Já no telão do espetacular! Percebi! Vem, empresário Luciano! Não sai nada, tu é doido! Preciso te encontrar! É nóis! Diego GDK! Diego e GDK! Você vai me amar! E aí, Popim! Vou perder você! GDG! Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar! Fui um tolo em te deixar! do meu empresário Saúde no telão aí, Fagner. O homem que comanda a fera da Buduruku. Ei, o robô vai te pegar. O robô mais lindo do século, sacudindo tudo. Nessa feita, aqui na Florentina. Vamos lembrar, bora relembrar. Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer, recuperar meu coração. Henrique Badala! Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu só... Bora ver, meu filho, bora ver. Eu chorei e dei a você. Fui fundo nessa... Manda o combo pra cá, te vira. Tormento, final. Diego Laçador, Edinho Lobato, Rafaela Rodrigues, Luana, Ruta da Luana hoje, né? Luara Beatriz, e aí Luara, e aí Nídia, Vitor Freitas. Para lembrar um pouquinho. Preciso de mais grog. Adoro ouvir a tua voz. Fica perto de você. Essa distância quer me matar. Bora ver, Luciano, te sai do cobiçado. Estou ficando louca. Bora ver. Ainda te... Preciso de mais grog. Hoje é dia de invadir essa beirada, viu? Me tiras. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Deixa no telão pra mim aí, Salão do Léo. O melhor salão do bairro do Guamá, sempre fechado com o Júnior. Fechado com o cobiçado. E aí, Léo? Salão do Léo no telão. Nós dois. Banda Afronte. Nessas horas o cara tá até brigado com o casco. Mas aí pega aquele, manda aquele áudio. Já sabe, o galera da tribo tudo tá aqui, tá no show, viu? Vocês estão no show. E é o show do Ruby. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Até porre já, né, Juninho? Estou. Juninho Dias. No quarto, sim. Gira meu robô pro lado direito, aí, né? Será que vou te esquecer? Eu vou insistir. Começa! Márcio, Wesley Rosa, o advogado Wilson Alcino tá por aí também. Bobão Dog, Bruninho da TF, Velho Sujo e o Márcio. Fala, Márcio! Ela está de volta mais uma vez. Manda, manda! Os brothers! Os brothers! Você era! Eu era uma menina e você não se importava. Vira tormento aqui pelo lado direito. Vai, tormento. Agora que cresci, você não para de Playboy Beira-Mar. Vem, Playboy. Agora eu tô em outra e pra você não andar. Tudo muda. E a volta por cima. Gira pra esquerda aí. Tudo muda. Professor Andréia. Agora você vai ali, vai lá, Bruno Verdelho, Jonathan Oliveira, bora japa. Bora japa, pá. Augusto Mano, tá comigo Bruninho Souza e a Bruna Lorena. E aí, Bruna? Grita, vigia! Agora vai! Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Outro amor em 2020. Outro amor. Acho que lembra dessas aqui, ó. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Chegou a hora de dançar! Lava Jato R9 no telão aí, Fagner! Jones Lobo, Rosane Duarte, é nóis! Vai no bar, pega teu uísque, pega tua cerveja e bora doidar. Empresário Painhão e o DJ Eric. Não amo para mim, não. Você estava mentindo. gostou de mim. Não sente amor. Renan Doideira! Pairão! É nóis, hein, Pairão? Vamos, Bixerite Léo! Providenciar pra mim aí um balde com água e um balde de gelada pelo eletrizante aqui, rapidinho, por favor. Bora ver, meu gerente. Um balde com água e um balde de Tijuca aí, por favor. Jurulas, Rodriguinho, a volta dele, ao lado dela, né, Rodrigo? Ao lado isso. Toma. Você pensou que ficando assim, com pena de mim. Era pra te trazer o Léo, Rodriguinho. Machista e tão superficial. Veloz, hein? Já que é normal, um arém. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Diego GDK. Diego, o GDK comigo. Eu vou te ensinar. E o Bulachão, hein? Garota chora. Bulacha, Roxon. Sério, Rogério da Bros. Fabinho Ferrari. E aí, Fabinho? Olha o Pipirinha, dá-lhe cortar, Pipirinha, vai. Você não sabe o mal. Transformado já. Você me usa. Ih, opa, que isso? Impossível para muitos. Se tornou realidade. Os seus olhos agora contemplam algo espetacular. A nova era espetacular. Espetacular. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindo à nova era espetacular em nome de empresário Bad Boy Betinho Promoções e André Lisa Paixão apresentam o novo Mega Robson. Pega meu robô. Simplesmente romântico. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dor. É, veja. Tá entre o que é e o que... Galera da Tribe Tudo, tá aqui com o Rob, curtindo aqui na Florentina, viu? Decidir agora. Quem tá aqui é o Rob. Mega Robson. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais... Nem o Flamengo tem casa, ligação. É. Tá doido, é? Vou começar agora com as perguntas. Os pirutas do Jurulas. Quem te leva ao céu, A... Sem te tirar do colchão, ah, quem é que tira o seu mel? Ah, e a bicha, Thiago? Chamolinha no chão. Fala, Thiago. Não tenha dúvida. Vem a Cláudia, vem as tops. Ah, sempre com a gente. Traz do céu pro colchão. Patrick envelhecer, nós. Quem é que tira o seu mel? Ah, bora, Pairão. Deixa molinha. Bora, Ceará, tudo certo. Cadê o Ceará? Ou acabou sua dúvida. Herói, Ceará. Alanzinho. Simplesmente romântico. Franquito Produções. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Problema. Entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Olá, meu gerente Léo. É que eu sou A e ele é o B. Assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Quem te leva ao céu? 10. Sem te tirar do colchão? 10. Quem é que tira os... Já disse que não fui ele. Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Rogerinho, dúvida. Chegou um pacote aqui, o comissário, quem vai descer? Não quero em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não bater Boboneira. Forte onde tem que ser. Jogando na altitude. Ligasse um sentimento é. Porque, teoricamente. Não vai tremer na base, galera. Que ser apenas um objeto. Como é que faz nessas horas? Diz pra mim. Quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante... E aí, bola, faz gostoso! Bora dançar, meu filho. Mexe com aqueado, vai! Algo mais. Dois pra lá, um pra cá. Mais do que ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Sabe que não pode fazer muito caquear. Manda 007. Quando você chegou, me faz. Na pasta 14. Minha vida mudou. E eu sou. Alexandre Pato. Obrigada, amor. DJ Maluquinho. Obrigada, amor. E o seu batidão. Dão, dão. Você me amou do jeito que eu te amei. Filho do Santorini. Que faz. Eu acreditei. Jorge! Acreditei. RBK Mix, embora, Jorge! Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se eu te amo. Show do Rob, prepara tudo performático. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Rodriguinho, não queira me mudar. Fala pra ela. Tô bem assim. Cansei de me entregar. Não vou mudar, não vou mudar. Prazer, esquecendo até. Vagno, pede brigadeiro, chocolate. E o Rafinha KDJ. Hoje eu sou mais eu e vivo. Yes. Original. Já fiz a minha estrada reta e sem descer. Fala, Garra Negra! Por isso vira a primeira dama. De jeito. Alô, João. Não vou mudar. Alô, João. Não vou mudar. gostar de mim. Cê é doido? Quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Tudo certinho. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Você! Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou. Fui aí! E aí, Júnior? Tudo certinho por aí já, garota? Chegamos na Florentina hoje, né, Júnior? E mais uma feita lotada, Jefinho. Como sempre, o Robin, quando chega na Florentina, lotado de ponta a ponta, tem dessa não. A gente chega na floresta e explode tudo, viu, Júnior? Léo das Trica, aqui comigo. Na minha vida, então vem. Vem. Oh, oh, oh. Vem o cachorro, galera da Benícia Vidos. No telão aí, Fagner. Vem. Bora, comissário. Tá na hora de dar o show do Robin. Prepara tudo, meu performático! DJ Jefferson, o performático. Quando florescer. E o Cid dos caras de pau. E aí, nenê? Bora dançar! Você minha vida. Olha o Márcio, bora bater ficha, vai! Meu bem, eu te amo. Paulinho, anjo da noite. Quando acontecer. Fabinho Ferrari. Mais logo florescer. Respeito. Pela vida normal. Advogado Bill. E meu amigo. O Doug. Wesley Rosa. E o Play. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Eu te amo. Advogado Bill tá namorando. Eu te amo. Não, não. E etc e coisa e tal. Bailo Colares. E aí, bailo. Tudo que toca só me dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século.